estacionamento Gol 2196 no portão 8. Autorizado, reporte táxi, Gol 2196. Autorizado, reporte táxi, 2196. Salvador, eu vou 1184, solicitando um desvio na proa 040, às 15 milhas só para desviar no Puma. Gente, está livre. Livre, 1184. Táxi via Pátio, Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0, 163304. Pátio, Índia, 1895, 1096, boa. Confirme PAB, Olimpo 07. Compreendi. Boa noite, 4 condições de voar ao PAB 368, livre de informações? Possível, do 368, está livre de informações. PAB 368, sentido para a porta 23, último em Salvador, 1096. Ok, é, pro do 368, 3000, na zero no amigo, 1194. Salvador, boa, já 3304. Livre tráfego? É o já 3304, mais um minutinho e tá pronto pra decolar. 3304, autorizado ali a manter, chame pronto pra decolagem. Ali mantém, 3304. Chamadas do 9149. Táxi 2196, POD 177, Salvador, conduz. Bom dia, POD 25, 90, seja bom. Tudo 590, contato radar 60 milhas de Salvador. Olha para Mari, para chegar da Mari, chegando. Você vai chegar da Mari, vai ser a Renave? Chegar da Mari, vai ser orientado para o final do Renave, correto. Obrigado. Ponto de áudio descida. Firme? O ponto de áudio descida. Azul 2590, desce para o 50050. 50050. Mas é livre e antes Romeu Lima. Salvador, o TAM 3859, puxa sonar no 4. Número 2, aguarde, TAM 3859. Azul 9149, autorizado, é pós-táxi. Autorizado, ali, MT, pista na 0, gol 2196. Lima, aqui é o 90, 2196. 3304. Da 3304, contrato radar na decolagem, suba via água para o 360. Pego 1 para 3. 360, 3304. Ok. Salvador, bom dia, 3896, 4190, descenda 1, 50 na margem, informação de 3. 3896, sem indicação, desse mantém o 060, chegada mar. 060, na chegada mar, 3896. Oscar, Mike Delta, para ingresso com circuito de tráfego, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, Delta. Quando o Zé Agito 368, gol 1184. 1184, a gente agora transferência de comunicações, isso para 2500 pés, permanece no 096. Agora transferência para 2. Ok, não foi escuta ainda, eu vou 1184. 3896, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo 2309, já tem 1194. Torre Salvador, acho que é mais que deu, tá voltando? Consigo, acho que é mais que deu. Possibilidade, senhor, dá presente curva à esquerda para cruzamento do eixo da 10. Base pela direita da 17. Negativo, tráfego 37 da Gol agora na final, estimando pouso em mais 3 minutos, a porta da Puan, e com os pés pela direita, aguardando para o cruzamento, eu acho que é McDowell. Tá ciente, para não estar por lá, espera pela direita, eu acho que é McDowell. Olimpo 07, cruzado cruzamento, após segue via Delta, Alfa é Porto Santos da Juliette. 29208, tem um bom voo. Boa. Controle Salvador, bom dia, o voo 2196, passa 1500 no perfil da Dael Leda. 2196, contato radar de decolagem, submantém o 360.2, oi Leda. 320 no perfil da... confirme, voa Leda, o 2196? Após 2000 pés, voa Leda, direto Leda. Tem contato no radar, após 2000, voa Leda, subindo 360. 2000 direto Leda, 360, 2196. Como é que é? Delta, informar a cruzar. Obrigada. Paulo, bom dia, tá 3663, informação Juliette, portão 09, autorização Guarulhos. Tá 3663, número 2, aguarde. 63. Para o táxi, o azul quase 149, PB 1118, autonomia 2 horas e 55 minutos, ao Fernando Galeão. Azul 9149, táxi via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 6. Táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajustado 1018, azul 9149. Olimpo 07, autoridade Juliette, pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 6. Né, Mé 3 no 1 no pronto cópia. Pronto, Mé 3 1. Autorizado Guarulhos, Upes 1 no 0, nível de voo 360. Saída da El Leda, Motiva. Fechando a zero, pode decolar de primeira curva à direita. Aciona 5014, controle 120, decimal 8. Guarulhos, no 360, da eu, letra Mótiva, pela direita, da intercepto do 10 até Taubaté. Ah, o código é 5014 e o código 208. Qual é a temporada do 263 e 1? Chamarei posicionamento, posição é a 3. Tá 3859 na escuta? Prossiga. Após a passagem do P3 da Força Aérea Calda, inicia o pushback e a coordenação que o pistola é a porta de táxi. Vai apontar o 3859. Tá 3663.4. Prossiga. Autorizado Guarulhos, Zafesulu no 0, Taubaté, nível de voo 340. Saída da Euleda Motiva. Decola fechando a 0, primeira curva direita. Aciona 5013, controle 120, decimal 8. Ok, ciente. Então deu passagem ao helicóptero e posterior chame no ponto de espera da Oscar. Oscar Mike Delta, final não 7, baixado e travado. Ciente, pouso pairado. Voo 1184, pouso autorizado, pistão a 0, vento no 00 graus, 129. Autorizado, pouso, pistão a 0, voo 1184. Oscar Mike Delta, pouso, cabeceira 17, sem interferência com a final 1-0, autorizado, 1-0 graus, 129, Oscar Mike Delta. Delta, ciente, vai colocar o transporte em stand-by, senhor, para não atrapalhar a aproximação do voo. Ciente. 3896, redução de velocidade para 2209. 2209, 3896. Curta final, após autorizado LRMT. Igual com o mesmo, após a passagem, autorizado a ganhar na final do estacionário. Bom dia, guarde da cota. Agora vai 48. 48, descida autorizada para 07, né? 07, lembre, após que o uísque na escuta? Confirma o horário do plano? Assim de mantém, 090, 390. O 2196, chame Recife em 2835, alternado 25-1. Isso é quanto? 2196, chame Recife em 2835, alternado 251. 2835-251, boa. Azul 2590, sua velocidade? Nossa, você tem como incrementar a velocidade e voar direto para o Serra Vito 366? 366, quanto que seria de velocidade que você quer? 20 ou 30 nós. 230 mais, é isso? Correto. Vamos lá. Controlista 369, vai precisar da prova do 366 também, devido às formações. Gente, então desse mantém o 070. 070 para o Serra Vito 366, para evitar formações. 070 na Prodo 366, até 3296. Azul 9149, pista 90, decolagem autorizada, vento 100 graus, 089. Autorizado, decolagem, azul 9149. 3366? Correto, eu tenho condição de voar 366 livre das formações? Afirma, praticamente a mesma prova, dá pra voar 366. Novembro, hoje, bicho, pronto, quatro. Salvador, Salvador, TGL Veracruz, no meu pé, decola 17, direita axé, 0146, transponder, controle 208. Atingiu 070, 3296. gente está reautorizado 060. Você vai seguir tráfego à frente 5 milhas, cruzando 50 em destino, Alfa Tango 72. Redução velocidade 1709. 1709, descendo ao 060, 3296, solicita para o 070. Para desvio de informações está livre, porém terá que ser vetorado à esquerda para aumentar a separação para o tráfego à frente. Sem problemas, a gente vai ficar alto também devido à redução de velocidade. Está inicialmente na 070, aguardando a vetoração, está 3296, reduzindo agora a 1709. Controle Salvador, bom dia, Azul 9149, decolado na sua escuta. Azul 9149, contato radar decolagem, submantenha 340 via Arbor 1. Submantenha 340 via Arbor 1, 9149. 3896, desse mantém 050. 050, 3896. 648, desse mantém 060. 060, Bruno, 64. Decolagem autorizada, vento 100 graus, 08. Chamar a serviço azul, 0. Trolho azul 9149, solicita proa direto de Arbor. Foi direto do Arbor, 9149. Proa de Arbor, direto 9149. Desde 9.000, desça para 4.000 pés. Altímetro em Salvador, 1.096. 4.000 pés, 1.096, 3.896. O senhor tem a condição de voar na proa do Serra Vito 3.66 da presente? Terá condição de aproximação direta. Aguarde. Doutor de Salvador, para passando do Vitor de Juliette, de coluna, que fica. Espera de Juliette, meu pé, corredora cheia, informe através do farol da barra. Através do farol, Vitor. O 3296 agora solicita, então, a vetoração vai perder a altitude, vai ficar muito alto. Eficiente, então, esquerda para o 010. Informe quando tiver condições de aproximar a Vitor 366 para o final da RNAV. 010 de pro, informará em condições para execução da RNAV, 3296. O altímetro em Salvador, 1096. Atinge 4.000 pés, está 3896. A gente desceu para 2.500 pés, o altímetro 1096. 2.500, 1096, está 3896. 3060, mano, 648. Desceu para 4.000 pés, o altímetro em Salvador, 1096. Selecionando velocidade 1709. 4.000 pés, 1096, 648. Controle Salvador, limpo 0807. Limpo 07, contato radar decolagem, submantém 180, sai da coral. Sai da coral, subindo a 180, limpo 07. Usado pistão a zero, vento 100 graus, 109. Sente de repouso, azul 2590. Você pode estar igual 372? Vou direto 372, ou seja, 3896. 372, descida para 1700 pés, altímetro em Salvador, 1.06, livre sinal RNAV. 1700, autorizado a RNAV, na proa 372, está 3896. Bono 648, vetoração para o sequenciamento de tráfego, esquerda proa 360, limite serão 1.0 milhas na proa. Bem na proa 360, no 648. Esquerda. Excelente. Você pode curvar um pouco mais, ou a curva máxima que você pode. Está esquerdo. Só um pouquinho. 020. 020 por 10 milhas. Tem condições? Sim, pistola 7. Não, 372 vai ficar enviado, então mantenha 020 quando tiver condições de curvar à direita. Gente. O Olimpo 07, vou direto Coral. Direto Coral, Olimpo 07. Não tem condições de curvar direita agora na presença. Gente, você tem condições de manter essa bruxa mais quantas milhas? Essa aqui? Quantas necessárias? Então mantenha, aguarde pra curvar direita. Para, agora não pega as duas. Uniforme autorizado, Quebec, Mike Lima, Chamelinho e Solo, 219 na Lima. Também informe na 372 estabilizado, nação. Já visual, agora uma milha da 372, baixou e travou também, o 38 também. Foram 648, desça para 2500, PES, volte em Salvador, no 016, ajustando a navegação para o 372. Gente, vai para o 372, 1300, negativo, mantenha a proa, descida para 2510, aguarde para o voo 372. Descida a proa, guarda 372, 1346. Estabilizou, 3896. 3896, complete a aproximação em nave, chame a proa de Salvador em 1-8-95. 1895, boa. Azul 9149. Nossa, escuta. Chame Recife em 260, alterna 288. 260, 288, obrigado. 171 na guarda de cópia, prepare a subida dela. Guarda Zéu. 372. Vida para 1700, altímetro de Salvador no 06. 10 vento, 1-0-0 graus, 1-0-9, stand 3859. Vida colar, stand 3859. Então, 3896, continua a aproximação, aguardando pista 10 livre, Airbus da companhia iniciando o relógio. Ciente do Airbus, prossegue, o 3896 aguardando. Para o patrão de carro, vindo 672, para o 642. 679 havia recebido seu cotejamento. O voo 2171, pronto, tá? Pronto, voo 2171. São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, via pêndulo no zero até Rubávia, após a pêndulo 16, conforme. Cola pista no zero, direita da El, Leda, Mote. 5021 no transponder, controle 1208. Última de Salvador no 06. Direita após da El, Leda, Mote, 5021 no 208, gol 2171. Correto, chame pronto na 10. Para pronto na 10. Sol no 0, sou 3896. Azul, 2590, não escuta? Ah, pior. Só pra, já vi que já tá parqueado, é só uma posição que tinha mudado aqui. 2590. Seguiu o balizador, tá tranquilo. 360 via Arbor 1. Arbor 1, 360, sobe via, tá 3859. Vento 100 graus, 101. Ô Salvador, bom dia, o azul 27100, ciente da Índia, pronto pra cópia. 2710. Guarde cópia, prepare a subida. Onde? Já tá pronto? Já tá pronto pra cópia. Aracaju 170, cola da 17, da 10, curva esquerda, no berço da ponte. 0260, responde, controle 208. O azul 3710, está autorizada a Aracaju, nível 170, decola da 10, da curva à esquerda, saída Conde, transponto 0260, controle 1208. Correio, chame pronto, parte 3. Está pronto, azul 3710. Alô, bom dia, está 3896. 3896, Alfa, Juliette, portão 62. Alfa Juliette 06, tá? 3280. Afirmativa, rota já pronta, copia? Ideal de uma centena inicial via Golf 677. Decola da 10, direita na Coral. Coral modifica, visual 085. O transponder é o 0261 e o controle 1208. Autorizado a centena precisa na Golf 677, decola da 10, com a direita na Coral. Pode modificar. 021 no transponder, controle 208, Afirmativa. Chame pronto, parte 3. Decolado aos 47, farol de Itapuã, transfere controle em 120, descer 8, bom voo. Transfere controle, farol de Itapuã, 90, era só isso. Honor, bom dia, chamando 6250, a sua identificação, desse mantém o 050, chega na Mari. Puxa, acionamento 2171 no 2. 2171 no portão 10, autorizado, sumo táxi. Autorizado, sumo táxi, 2171. Rolou 3859, possível arboro, alguma posição à frente? Foi direto elétrico, 3859. Elétrico, obrigado. Setor 3663. Setor. Uno 648, solo às 49, liga à direita, chame 219. 219, 948. Whisky, Uno 6, corredor Axé, informa e trabalho para o Barra. Informará outra vez para o Barra, novembro da Suíça. Volume 648, taxi de Alfa, um ponto diante da Juliette. Alfa, da Juliette, volume 648. Salvador, bom dia, com 2065, tempo da informação direto, com portão 07, autorização Guarulhos. 2065, guarde para o Copa, prepara a subida da El. Aguardando o Copa com 2065. 048, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, Coronel 48. Para o táxi Gol 2171, 181 a bordo, 3 horas e 48, Galeão. 2171? Afirmo. Até o través do 62, observando a aeronave da companhia parqueando 5 após, prossegue via Índia até o Ponte Espera, quando lá 1895 e 16 horas. Boa viagem. Via Índia, 1016, Gol 2171, graças. Na 3663, após o tráfego da Gol retaguarda no 9 autorizado, chame táxi. A Sony chama táxi, eu acho que é Golfo Uniforme. Outro cópia, o Vitor Indechar. Afirmo, aguardando. O 2065, cópia. Gol 2065, autorizado em Guarulhos, conforme a rota do plano, após do Luna 0, nível 360 autorizado. Saída da Eule e da Motiva, primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5037, controle Salvador 1208. Autorizado nível 360 para Guarulhos, o 3190, decola da 1-0 com curva direita da Eule da Motiva. Controle 20. Decimal 8, o transponder é o 5037, Gol 2065. Gol 2065, o correto, chame para o estacionamento. Cortará Gol 2065. 07, passou o coral, serviço radar encerrado, até 180, chame o controle ilhéu da frequência 20, decimal 1. Oscar Golf Uniforme, confirme POB e autonomia. Tem 4 horas de autonomia, 04 a bordo, Papatão Oscar Golf Uniforme, autorizando o táxi via Patiú, Índia, ponto de espera na 0, torre 111895, QNH 1019. Para... Retorna a travessia da Boca da Bahia. Alguém gosta com isso? Oi, Brasil, na escuta, sempre tráfego na mesma proa. Afirmativo, qual a intenção do voo? Corredor e axé, taca atrás. Tem a frequência livre agora em 1645 para coordenar com o tráfego local. Também não retorna, Salvador. Para o táxi está 3663, 217 a bordo, 3h45, Galeão. TAM 3663, autorizado o táxi via Patiuno, Índia, fonte de espera da 1-0. Torre Salvador, 111895, QNH 1019. Taxi Índia, ponto 010, 1035, 1036. Tena com 9 Golf Suíça, efetuando a travessia da Bahia agora. E mantendo o contato bilateral com o controle 208. Informe no Travel de Fora do Bar. O 2171 decolado 56, controle Salvador, 208, bom voo. 208, graças, voo 2171. Descida para 4 mil pés, altímetro em Salvador, 1016. Já vi para 366, descendo 4 mil, é 3, é 2. Última voo, gol 2171. Gol 2171, contato radar decolagem, mantenha 360 após 2000, Leda. Mantenha 360 após 2000, Leda, gol 2171. Oceano 6311, após a passagem do 2321 da TAM, livre, puxa, acionar, chame táxi. Papá, papá, Vitor, India, Charlie, cópia. Apesar da sua esquerda, experimento. A esquerda está em torno de 8 milhas, a posição 9 para 10 horas e a proa 12 horas. É, passado 7 milhas, tem que fazer um desvio à direita também. A formação está entre TAP e o Servito 366, seria isso? Confere, isso aí. Posição 11 horas da gente agora, passado 7 minutos. Está desvio a critério pela direita, só me informe a proa por quantas milhas? Vai manter a proa 5 milhas para 070, já vou 366. Zero pronto. 3663, autorizado ali, manter, deixa eu ligar. Pela direita, o cotejamento foi correto, confirme o PAT. Oscar, Golfo Uniforme. Capitão Oscar, Golfo Uniforme. Contato radar na decolagem. Tudo mantém 100, saída coral. 100, saída coral, seu uniforme. QNH 1016, Vitorinho de Chato. Confirme. Fique lógica, 1.500 pés, altímetro em Salvador, 1.096. E a corredores, tome em parede. Substitui coordenação, autocoordenação em 2345 para coordenar com o tráfego local. Vai cruzar com 9.000 Oscuisk. Rumo ao posto aí no corredor Caixa Prego, passando através de Vera Cruz a mil pés, correndo com o mesmo e mantendo contato bilateral em 12645 e a escuta do controle 208. 74, livre acionamento, chame táxi. Chame no ponto de espera da Taxi Oscar, Vitor Ninja Chang. Vitor é a auto-ordenação 2645 bilateralmente e manter a escuta do controle 208. Decola no corredor AC, direita após a decolagem. Sem a vida 366, altímetro em Salvador 10116, informe estabilizado na final. Vou passar a final, o Xenan 62, sem problema. Radar de vocês está funcionando direitinho já? O nosso radar detecta realmente a formação que o senhor reportou para nós, dá para confirmar. Ah, tá ok, obrigado. Salvador, bom dia, o Azul 2780, sua informação, Juliette. Azul 2780, assume estação, chegada à mar e chame ideal, decida. Chame ideal, identificou, Azul 2780. Controle, Salvador 1208. Mantenha a proa até 3.000, caso de falha, Leda 08-3663. Puxa, né? 63-1611, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1096. 1096. siga. Liga o salamento, chame o táxi, não vem mais que o meu. Foco sim, frequência livre. Finalizou o final, Vinal, Xanay 6250. Xanay 6250, complete a aproximação. Xanay agora a torre 118, decimal 95, com pulso. 895, 6250, boa. Bom dia, Xanay 6250, final da 90. Xanay 6250, reporte 372, ajustado na 096. Passaremos. Autorizado ali, mas sim, pistola 7. Vitor de Tchan. Xanay 63, o nono, mantenha o ponto de espera. Voo 21171, próximo de 1170. Chama agora o centro, Recife, frequência 128 decimal 35, alterando 25 decimal 10, boa viagem. 2835-2590, voo 21171, grato, boa tarde. Talvez mais que eu soube o chame na taxa aí, papá. Espera da Papau número 2, não vem mais com o meu. Meia 3 no 1, após o companhia curtíssima, Aliane mantém a pistola 0. Papá Romeu, Charlie Alfa Fox, prossiga. Já Charlie, atenta a possibilidade de ter turbulência das ruas que pousou 9 a 0. Quando pronto, pistão na 0, pistão na 7, decolagem autorizada, ventou na 0, 0 grau, 08 não. EV 050 do 06, azul 2780. 06, livrar à direita, chame solo 209. Beleza, 129, né? Ativo, mantenha o ponto de espera, aguarde a decolagem do carro. Oceano é 6250, autorizado táxi via Alfa. E Juliette, Pátio 1, portão 08. Alfa, Juliette, portão 1, 62. Posição 08. Ah, 8, 62. Papa Romeu, Charlie Alfa Fox, cópia. Charlie Alfa Fox, autorizado 510, em Irmã, para grupo de Zulu, Candeias, Avial 320. Decola com Pro Norte, em coordenação com a Torre, vinculando de Irmã. Acione 0121, controle Salvador, 1208. Passando através do parque do Pico Azul. Luiz do colégio. Vento 100 graus, 109 novembro, Oscar Romeo. Ali, o Fox confirma a autonomia. Copiando, Charlie Alpha Fox para acionamento e decolagem, torre 11895, que é legal no 06. Bom, no 094, sem identificação, autorizado chegada a mais dessa via para o nível 060. Estou tímido no 016. E somente vou ITAP, aguardando para o outro Serra Vida 366. Mário, já via para o 060, estou ITAP. Decolado 08, suba para 1000 pés e no farol de Tapuã transfere controle 208, forma um helicóptero tipo Robson 44, passando através de Pitão Sol agora e mandando 500 pés. Vai para 1000 pés, navegação Romeu, chamar a controle em Tapuã, 1208, gente do helicóptero. Torre Salvador, meu cordial bom dia, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, formo um Augusta, decolou da pista 17, acendendo agora para 1000 pés. Passa agora outra vez Eco de Itapuã, reporte visual. Estou visual com Bela Augusta. A intenção é pouso direto da parte 5 EBTS, autorizado direto. Direto parte 5, reporte na final de pouso. O Romeu Foxtrot Lima, ajuste 1-0-6. É, pode dar. Final, parte 5 BPA, Romeu Foxtrot Lima. Saída, primeira direita, decolada 10-0274, transponder 1208, o controle. Azul 2770, protegeu correto, chame para o estacionamento. Chamará. Estacionamento arrimado por conta de risco do comandante, chame para decolagem, Charlie Alpha Fox. Mantenha 1000 pés, o novembro Oscar Romeu. Chamada. Olá, Fox, Trote Lima, avistado, reporte controlado, pátio 5, vento 100 graus, 09 nós. Reporte na sala controlado, Romeu Fox, Trote Lima. Na 3663, passa nível 1970, chame agora o centro Recife, frequência 1228.35, até 125.10, bom dia. Bom dia, 3663. Golf Kilo Oscar, complete aproximação, chame agora a torre, 1.8.95, composto. 1.8.95, Golf Kilo Oscar. A 4 Lima para posicionamento. Azul 9700, livre para o seu acionar, chame táxi. Valeu, funcionamento, Azul 9700. Charlie Alpha Fox, aguarde para a decolagem, um bandeirante, interceptando a final da 17, formarei tráfego superado. Torre, Papa Tango, Golf Kilos. Golf Kilos, que é final 97 autorizado, reporte passando através da Enrimar, ajuste no 0 no meio. Final 97, reportará, Golf Kilos. Teste cruzando nível 100 para o nível 050, nave 1AT72. Azul 2780, controle. 2780, prossiga. Qual o tráfego, posição de uma para 12 horas, 14 milhas, rumo oeste, cruzando 3.400 pés para 4.000 pés, aeronave é um Charlie 208. Ciente do tráfego azul 2780. Na M3 do Nuno 11, apresente voo em Motiva, M3 do Nuno. Motiva, muito obrigado, M3 do Nuno. Pede RMA, boa quilômetro. Golf quilômetro, pouso autorizado, pista no 7, vento no 00 graus, no 2, nós. Pouso autorizado, pista no 7, Golf quilômetro. Decolagem por conta de risco de tráfego superado, vento na aeródromo 1 a 00 graus, 129, reporte fora do solo, Charlie Alpha Fox. Pascal, Romeu, apresente voo direto, Cairu. Prato, passou através do farol da barra, passou para a coordenação 2345. Ok, mantenha a escuta, aguarde suas três comunicações. Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, prossiga. Decolou da RMA, está batendo 510, em cima o pouso em mais 10 minutos, na sua escuta. A gente mantém a 500 pés, estou o altímetro no 0, no meio, em forma visual com o local de pouso, Charlie Alpha Fox. Vai formar, Alpha Fox. Via parte 1 na Índia, ponto de espera da 1-0, torre 11895, quem é Gauna 0 na meia. Presente voo e prova do Serra Vita 366, desça para 2500 pés, estou time, estou na 0 na meia, em volta, passando mesmo. 366, 2500, recorta na posição 2780 da Azul. Bom, na 094, desça para o nível 050. Desce ao 050, bom, 094. Eu acho que nós somos 14, a livrar à direita, frequência livre, bom dia. Item de Charlie, tráfego adicional, posição de 10 horas, 16 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 100 para o nível 050, a nave é um Boeing 737. Tem a proa? Proa é 094, informa o tráfego posição de rumo para 12 horas, 13 milhas, rumo oeste, batendo 4.000 pés, aeronave é um Charlie 208. Gente, boa, aeronave 4. Pesada, presente. Azul 29700 com 03 no hotel B, 5 horas e 50 alternando Monte Classe. Azul 9700 confirmando 03 no hotel B? Afirmo, voo travado. Azul 9700 autorizado táxi via parte 1 Índia, ponto de espera da 1-0, torre 11895, quem é 1-0 no meio? Ciente, livre táxi via parte 1. Táxi Índia, com espera 1895, ajustado no 0 no meio azul. Ao 700. Vitor Hotel Papá, cruzamento autorizado, chame solo na Lima em 21, décimo 9. Chai, hotel, afirma. Ele está passando mal aqui. Sim, será coordenado. Obrigado. Controle com 094. 094, prossiga. Após estátua, ingressa pelo Serranica 369. Após estátua, desça para 2.500 pés. Ajustou o altímetro no 096, na proa do CAV 366. Ok, após estátua 366, desça para 2.500 com 1.300. Chame a 3, 1, 1, passa nível 1, 7, 0. Chame agora o centro Recife, frequência 1, 2, 8, decimal 3, 5, contendo 2, 5, decimal 1, 0. Boa viagem. 1, 2, 8, decimal 3, 5, contendo 2, 5, decimal 1, 0. Boa viagem. Decolagem autorizada, vento 080 graus, 109, pista 90. Decolagem, 109, 2065. Vitor Charlie, até autorizado ingresso, parte 1, táxi até o parte 3, na escola. Qual 3, gráfico, por favor? Certo. Mantenha a porta operadora. Salvador, é o Azul 2710, como se tiver questionamento. Azul 2710, livre por se acionar, chama táxi. Chama na táxi, Azul 2710. Salvador, seria a rota do Gol 1184? Afirmo, Gol 1184, autorizado Recife, na Pazulu 107, conforme a rota do plano, nível 370 autorizado, saída Pouca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, pista 1 a 0. Acione 5044, controle Salvador, 1208. 370, Recife, de rota do plano, Pucaru, curva à esquerda, decolando 1 a 0, 0744, para o ponto, 0184. Com 1184, saída Pouca, transição Aracaju. 1184. 1184, que esteja correto, chame posicionamento. Obrigado, apontaram.